Fernando andava a tentar convencer Alexandra a fazerem trufa-trufa dentro do... Gosto tanto da palavra trufa-trufa. Dentro do Jeep, era a ideia. Oh, Alexandra, oh, Alexandra, Alexandra, oh, Alexandra, Alexandra, Alexandra, oh, Alexandra, só uma vez, vá lá, Alexandra. Não. Vá, Alexandra, não. Alexandra, é só uma vez, só uma vezinha. Oh, Alexandra, oh, meu amorzinho, oh, meu, oh, giripipi do parapapapapá. Oh, meu, oh, Alexandra, oh, apetece-me muito, isso. Oh, Alexandra, apetece-me tanto. Mas juro que a mim também não me apetece. Oh, Alexandra, mas então vá lá. Vamos a uma rapidinha, Alexandra. Não, Fernando. Alexandra, você... Fernando, não. Alexandra, pode aparecer alguém você... e vê-nos, é uma vergonha. Alexandra, Fernando. Você está-me a gastar. Você está-me a gastar, Alexandra. Então, e se fosse debaixo do jipe, Alexandra? Debaixo do jipe, Fernando? Debaixo... Então, mas nós cabemos lá, Fernando. Claro que sim, com um jeitinho, tudo cabe Fernando. Em todo ao lado, Alexandra. Eu acho que sim. Eu acho positivo. Extremamente Fernando. Positivo. Vá lá. Só de pensar Fernando. Nisso, já estou com calor. É, já tenho a mangueira do amor bem apontada para o sistema solar, a galáxia toda. Debaixo do jipe. Sim, Alexandra. Quero mesmo muito. Oh, Alexandra, não é? Alexandra, vamos lá. Você quer mesmo muito, não é? Calça, Alexandra, e meta-se debaixo está do jipe. Então está bem, mas temos de ficar bem escondidos. Está bom. Temos de ficar Alexandra, bem escondidos. Alexandra, põe-se debaixo do jipe e esteja calada, já não vou ouvir. Alexandra lá cede e mete-se com o Fernando debaixo do jipe, não é? Oh, Alexandra, oh, Alexandra, Alexandra. Oh, Alexandra, ai que prazer, ai que gostoso. Ai, Fernando. Ai, Alexandra, diga lá aquilo do gostoso outra vez. Ai, Fernando. Ai, que gostoso. Ora, passado um bocado, um polícia aproxima-se e toca no ombro do Fernando. Boa noite, caro amigo, o que é que está aí a fazer? Sem se voltar, Fernando responde com grande calma aparente. Oh, senhor polícia, senhor polícia, senhor polícia, estou a tentar arranjar a transmissão do Jeep. Então, olha, se calhar não era má ideia também arranjar já agora os travões, porque o Jeep foi pela ribanceira abaixo, sabe? Oh, que caraças! Que...